porque cada manhã me traz o mesmo sol sem resplendor, e o dia é só um dia a mais, e a noite é sempre a mesma dor, porque o céu perdeu a cor e agora em cinza se desfaz, porque eu já não posso mais sofrer a mágoa que sofri, porque tudo que eu quero é paz, e a paz só pode vir de ti, porque meu sonho se perdeu e eu sempre fui um sonhador, porque perdidos são meus ais e foste para nunca mais. Porque minha canção morreu no apelo mais desolador, porque a solidão sou eu. Oh, volta aos braços meus. Oh.